Deus uniu, ninguém pode separar. No altar fizemos votos, pra sempre vamos guardar. Prometemos fidelidade, respeito e comunhão, que é na pureza desse leito que Deus derrama a unção. O casamento deve ser honrado no amor, sempre consagra o leito. Seguiremos lado a lado, sustentados pelo Senhor. A infidelidade não tem lugar aqui, pois quem teme a Deus escolhe sempre resistir. Casamento deve ser honra e o amor. Sempre consagra o leito puro.